Noite 05, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Sim, deslocada 90 metros, pousou no 805. Cabeceira deslocada 90 metros. Ah, tá bom, obrigado, bem lembrado. Oito, 05, solo 17, livrando a direita, táxi de Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, 06. Salvador é o voo 1896, boa noite. Boa noite, voo 1896. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus 06, nós, cabeceira deslocada 90 metros, voo 1896. Tá certo, tem livre pouso, trem está embaixo travado, voo 1896. Tower. Boa noite a Portugal 158, information Alpha. To Lisboa, level 350, request clear. Portugal 158, stand by, please. Stop. Salvador, voo 1714. 1714, mantém aproximação, guarda gestão na zero livre. Guardando, voo 1714. No 896, solo aos 22, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, 07. Voo 1714, livre pouso 1-0, vento 140 graus 08, nós, cabeceira deslocada 90 metros. Tá ciente, livre pouso 1714. Salvador, boa noite, na 3. 3170, mandei aproximação, guardando pista livre, cabeceira deslocada, 10 metros. Confirmando, 90 metros, deslocamento. Afirmativa, guardando pista livre, 3170. 1-7-4, solo aos 2-4, livrando à direita, táxi Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, gate 15, 7-0. 7-1-4. Confirmando 05, gate. 2-0, boa noite. Três 1-7-0, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Livre pouso na 0, 3-1-7-0. Portugal 158, vai te copy. Go ahead, Portugal 158. Portugal 158 to Lisboa, clear site level 350, via Upper Whiskey 50 till Mike Sierra Sierra. After Mike Sierra Sierra, Upper November. Just a minute, I'm gonna confirm the route to Portugal 158. Portugal 158 to Lisboa, clear track level 350 till Mossoró, via Upper Whiskey 50 till Mossoró, Mike Sierra Sierra, after Mike Sierra Sierra, Upper November 866 to Magno position, and then according to flight plan route, departure runway 10, after takeoff left turn to Momo, departure and Gabit transition. Salvador departure control, 119 decimal 8, Squawk 5004, Portugal 158. Portugal 158, clear to Lisboa, level 350, upper whiskey 50, still Mossoró, after Mossoró, upper November 866, Magno, runway 10, after takeoff left turn, Momo with Gabit transition, 109.8, Squawk 5004, Portugal 158. Portugal 158, correct, we are ready for startup and pushback. Wilco, Portugal 158. Salvador, 3520, boa noite. Boa noite, 3520, pronto para cópia. Foi massivo, pronto para cópia. 3520 para Aracaju, nível 190 autorizado, via Golfo 677, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5003, são 3520. 3520 autorizado, 190 pela Golfo 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 198, controle 5003, transmissão. 3520, chama para posicionamento. Demorar. 1714, solo aos 27, táxi via. Confirmando o TAM 3170, solo aos 27, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Zona 70, solo aos 28, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, por 10, 3170. Salvador, o voo 1643 na final, informa que não possui indicação de flight long. Não recebe afirmativa, a cabeceira está deslocada. Ciente, o voo 1643. Voo 1643, gripou 1-0, vento no 40 graus, 08 nós.